Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para esta sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2013. Eu sou o Carlos Bonaparte e a partir de agora trago-vos momentos de interesse nos musicais. Neste caso, o destaque, como é lógico, do temática do programa até, para a música instrumental. Vamos fazer aqui Alô Amar Alô, música indiana, tal como é também o tema seguinte, Amar Non Nam Na. É como se chama esta segunda música que vamos conferir. São dois temas tanto de música indiana, o segundo mais tradicional que o primeiro, mas ainda assim são dois temas de música tradicional indiana e que muito têm a ver, até estão associados diretamente ao género musical de Bollywood, ou seja, aos filmes. Aqui a cítara é um pouco deixada de parte, embora que ela tenha recorrência no segundo tema, mas do primeiro há aqui uma certa desnecessidade deste instrumento tão típico da música indiana, o que não deixa, não faz com que esta música não seja música tradicional indiana. Mas, efetivamente, há a ausência ou a não predominância desta cítara, que só por si já é um pouco inovador nesse sentido. Depois o segundo tema, sim, tem mais a cítara, é um tema que joga de forma diferente com o tradicionalismo indiano. Sendo um país tão vasto, é natural que haja muita cultura, é natural que haja muita, portanto, muita cultura e, portanto, muitos géneros musicais associados a essa mesma cultura. Seja em termos coreográficos, seja em termos instrumentais, haverá, como é lógico, muitas variações num dos países do mundo com mais habitantes depois da China. Vamos conferir nesta edição estes dois temas, Alô Amar Alô e também a música Amar Nun Nam A, aliás, Nam Na. Vamos conferir estes dois temas e daqui a pouco música tradicional portuguesa. Thank you. estamos de volta, ouvintes, depois deste momento musical aqui no nosso Canal 1. Agora o nosso Nota 7 vai até bem até o nosso país, Portugal. O grupo Alma, que é um grupo que se dedica à recuperação de usos e costumes, não é? Ele tem também esta função de revitalizar e reforçar aquilo que já se fez ao longo dos anos. O grupo recorre com frequência, aliás, é essa a sua base, a instrumentos naturais e automaticamente são instrumentos tradicionais, e até a própria acústica, ela muitas vezes resultante, aliás, o próprio resultado final muitas vezes derivante dessa acústica, da acústica natural das coisas. Nem com todos os instrumentos, mas com alguns, como a viola, isto acontece em vários temas. O que nós vamos aqui conferir é um tema chamado Malícia, que faz parte do álbum Instrumâncias, e que nós vamos conferir então nesta edição do nosso programa Nota 7, que de resto é o último tema desta semana, já que depois chega o fim de semana e não há Nota 7 para conferir. Aos ouvintes desejo a continuação então de uma ótima tarde. Já de seguida chega mais, ou daqui a pouco chega mais uma edição do programa Rapidinhas da Brasa. Hoje não há Prosa Rural. Aos ouvintes, muito obrigado pela vossa audiência, pela vossa preferência. Voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira. Fique bem, bom dia e bom fim de semana. Thank you. rapariga aqui na sua presença. Vou pedir uma rapariga, vou pedir uma rapariga que me fale ao coração. Vou pedir uma rapariga que me fale. Thank you.